Astro só nas teclas. Oxonado. Para, deixa pra brigar depois. Pensa logo que lembrar nós dois. O que te trouxe aqui? O que te fez gostar de mim? Lembro o primeiro beijo que você disse. Vídeo segredo tá guardado aqui dentro. Tá trancado aqui dentro. Oh, oh, faz as pazes comigo. A gente briga na cama. Vou mudar de fase, pula pra parte que a gente se ama. Faz as pazes comigo. Fala o tempo que a gente perdeu. Abre a porta do peito, fecha o quarto e deixa o seu coração bem do lado meu. Bem do lado meu. Sozinho. Para, deixa pra brigar depois. Pensa logo que lembrar nós dois. O que te trouxe aqui? O que te fez gostar de mim? Lembro o primeiro beijo que você disse. Me deu segredo. Tá guardado aqui dentro. Tá trancado aqui dentro. Faz as pazes comigo. A gente briga na cama. Ou muda de fase, pula pra parte que a gente se ama. Para os pães comigo. Para o tempo que a gente perdeu. Abre a porta do peito, fecha o quarto e deixa o seu coração